você. Só o proibido com você. Quero amar você, fazer tudo que quiser. Vou te dar prazer do jeito que você quer. Quero amar você, fazer tudo que quiser. Vou te dar prazer do jeito que você quer. Tenho tanto amor para te dar. Vem me dar a chance de provar. Quero amar você, fazer tudo que quiser. Vou te dar prazer do jeito que você quer. Quero amar você, fazer tudo que quiser. Vou te dar prazer do jeito que você quer. Gostaria de fazer